só falar assim, ó. Master System. Simples. Fácil isso. Assim, Master System! Assim, né? Então, eu pensei no... Rockabilly! Super Nintendo Infinity! Não, é muito bom, cara. Super Final Boy! Tem 3DO. 3DO também é assim. 3DO. Pô, 3DO é velho. 3DO? É de jogo. MSX. Aquele jogo. Começa, né? Começa. Com Atari, coisa. Pronto. Amiga. Tem um. Vou me chamar Amiga. Atari. Atari é fácil de falar e é um Atari. Console da porra, mano. Tem o Commodore. O Commodore não é. Ah, vai, então, tem o Commodore. O Commodore é carro. Eu sei que tem. Porra, então se eu. Cigarro. Quê? Eu conheço cigarro? Carro e videogame só. Nossa. Cadê de stop? Commodore. Caralho, você zoou. Você tomou os caras com bagulho de cigarro, hein? Toma seu nariz. Boa okay. Tarde, boa noite, bom dia. Festa esse dinheiro. Famicom. Super Famicom. Vé, vou falar 3DO porque é velho pra caramba. D-D-O. Vai deixar ela, Tadris? Falei. Obrigado. 3D. Toma seu nariz. Vou falar? Ah, tá. Então. É a Paulinha. Né, Paulinha? Não fala, Master! Mano, eu só tô tentando fazer essa parte, mãe. Ah, tá rasgando, rasgando. Eu vou e conferindo telecena. Não, 05, 24, 42. Não, fica mais. Vamos então. Hein? Você se incomoda com poucas coisas. Graças a Deus. Atenção, emissoras catadoras e relíquias! Ao toque de 5 videogames antigos, começa o podcast! Nintendinho. Atari. Mega Drive. Acabou comigo. É cozinha, viu, na puta? Você vai, tio. Que porra! O café que faz essa merda. É engraçado ele falando, é a voz dele. Você é galã, né? Tô. Isso aí foi extra depois, lá no finalzão, então uma porrada de coisa pra colocar. Vocês falaram todos os games antigos, cara. Aprendendo? Yes! Super Smash! É tão old de game que o cara até esquece, né? Já tá com o Super Mega Sério. 3DO! Ah, você participa da manhã? Claro que sim, são 5, pô. Cara, conta. Cadê a conta dessa bagaça? Ah, tem conta, né? Não, é porque eu não vou cortar nada. Agora eu pensei que eu vou rodar assim, velho. Ficou muito melhor. E eu sou o Fabrício Barros, estou aqui com... Ranger Vermelho. Alguém mudo? Adriano. Eu vou pegar um café lá. Eu já tô falando mesmo? Ah, quem você é, vagabundo? Will! E estamos aqui para mais um Catadores e Micas. Pega o maestro aqui. Oi, eu sou a Paula. Aê! E hoje nós vamos falar sobre old gamers. Com a sua velharia dos videogames. Esses... Sim, cara, os velhos. Os fungos nos controles, né? Quebrou minha unha. Mesmo, hein, cara? Não tá no asilo, né? Quebrei minha unha, cara. Certo, quebrou a unha agora, né? Tá vendo? Porque ele fala que cara, é velho, né, cara? A unha entrou na outra. Toma um xarope que melhora. Velharia, jogo velho, só depois dos nossos recados. Recado? Você tá colocando comercial, hein? Tem de recado depois. Tem? Tem. Ih, tá tem nem assim? Né, ele. Aqui é nóis, cara. Recadinhos? Recados. Mas não basta pra mamãe. Nós vamos gravar. Gravar áudio, colaboração. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Muito obrigada. Com isso, nós começamos nossos recados aqui. Os primeiros recados do ano tem que começar do jeito certo. Tem que começar do jeito bom. Só que eu não estou sozinha aqui. Estou aqui com Thiago Alves. Oi, gente. Tudo bem? Feliz ano novo. Feliz estudo para vocês. E... Ah, não, vagabundo. Ah, baixa vagabundo. Esqueceu o nome, cara. Esqueceu o próprio nome. Thiago Almeida. É, porque os dois são Thiago, eles têm um problema. Hã? eu devia falar Hulk, mas... É lógico. De boa, só de boa. Quem chama mais pro meio que o Luiz não pega o celular de todo mundo. Hulk. E quem mais aqui? Eu. Mas então, estamos aqui nos nossos recados, os primeiros recados do ano. Eu vou falar, tipo, temos duas coisinhas pra falar só. Primeiro... é sobre a duração dessa temporada, que vai ser um pouco maior mesmo, vai ter 16 episódios em vez dos 14 habituais. Depois vai ter uma parada menor e assim, provavelmente em julho a gente já volta com o podcast novo pra quarta temporada do podcast. Eu só avisando desde já pra nego não falar: mas por que você parou? Você parou? Você não vai fazer mais? Ai ai ai, menino. Então, férias? Férias? Eu quero descansar, mas vou descansar pouco esse ano. Fazer mais coisas e tal. Fazer pintura. Vamos ao cinema. Porque do ano passado ele tirou o ano sabático, quase que não volta mais. E... tá fácil então. A gente vai no cinema, a gente vai no teatro. Nós vamos em tudo, cara. Vai ser maneiro. E podemos contar tudo pra vocês na quarta temporada. Mas não vamos entrar, vamos colocar o carro na frente dos bois. A gente não tá avisando. Eu, pelo menos, o primeiro aviso é: o podcast vai ter o episódio 16. Não até o 14. Mas Bom, um mês. É. Vai ter mais um mêsinho de ouvir a gente falando merda. Que bonito. Né? Outro aviso é pra que vai voltar, já começou o ano novo, pra quem é de Itu. E até uma iniciativa que eu gostaria de passar para outras pessoas em outras cidades. É a nossa feira de troca de livros, que nós estamos promovendo na Galileu Bicudo. Aqui em Itu, avenida aqui de Itu, que fecha durante o final de semana, e a gente leva livros lá para as pessoas trocarem, doarem, pegarem, rasgarem. Não rasga, não. E burn todo. Isso aí. Pode pegar também, né? Porque a pessoa... Gente, é doação, viu? E troca. Deixando claro que você pode levar se você quiser. Você pode botar fire. Não pode, não. Pode sim. É você que comprou a saga Crepúsculo pra fazer uma média com a sua namorada e agora ela não tá mais com você e você não sabe fazer aquela porcaria daqueles livros, leve lá pra trocar. Essa é uma ideia excelente. Interessante. É, lá tem bastante coisa interessante, é. A gente volta agora. Mas se é Crepúsculo. Pega 20. Mas se é Crepúsculo, pode botar fire. Que dá tudo certo. Que horror. Não taca fogo, não, faz reciclagem. Taca na faz reciclagem. Taca no liquidificador, bate, faz artesanato. Cartolina, que maneiro, que bonito. Gente, aproveitando que o Fabrício tá falando disso, fala pra vocês: vão lá, não só pra trocar. A nossa proposta lá, como eu já disse uma vez, agora eu repetindo, é pra você sentar, leva a sua toalhinha lá na Galileu. Se você não faz exercício físico, deveria fazer, né? Mas se você não tem tanto interesse nisso, leva a sua toalhinha lá, senta e vai ler um livro com a gente. A gente podia até fazer uma roda de debate, poxa, isso seria legal. Só que pra isso precisamos de mais pessoas. De pessoas e colaborativas, pessoas que queiram participar do negócio. Sim, não que queiram atrapalhar com o skate. Sim. Skate? Da onde surgiu isso? Por quê? O que aconteceu? Como assim? Que bizarro, não é? É, né? É, então, por que será que surgiu o assunto skate? Não sei por quê. Peraí. Será que eu defino skate? Momento ameaça no recado. Você quer perder o skate? Para de atrapalhar, então. Tá fazendo graça sem graça. Para. Sim, eu tenho um filho. Sim, ele está fazendo graça. Eu sou uma péssima mãe. Me julguem, ó. Peraí. Então, eu já volto. E vocês, pessoas, vocês dois, como vocês estão? Como foi o ano novo de vocês? Vamos aproveitar. Mas nem encerrou o recado. Mas já vai ainda. Vamos enrolar aqui já. A gente enrola aqui, daqui a pouco a gente vai chegar. Mas nem terminamos os recados. Então, quero saber de vocês aqui nos recados. Como vocês estão e tal. Depois no programa a gente sabe novo. Então, fala aí, ó. Fala aí, ó. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Eu sou o Rúdio. Voltei. O que vocês estavam falando enquanto eu saio? Não, ia falar de anos novos. Anos 90, o meu não é tão novo assim. Cada um tá, como é que tá, cada um fez. Ah, eu fiz muitas coisas. Muitas coisas. Então assim a gente acaba com os nossos. Né? Podia ter sido mais. Vocês estão preparados pra esse novo ano? Pra encher a saca do povo de novo? Ai, sim. Sempre estou disposto a encher o saco. Ah, eu tenho que falar um pouco mais grosso. Porque eu percebi que nos podcasts me ela fica igual do Maguila, sabe? É chato. Até mesmo minha namorada tava ouvindo e falou, sua voz fica muito estranha. Eu mandar um abraço pro meu pai, mandar um abraço pro guerreiro lá de Serra Pédica. Verdade, é uma voz muito feia, tem que engrossar um pouco mais. Meu Deus do céu. Um, dois, três, testando. Então, pra fechar, uma promessa de ano novo que vamos cumprir, vamos embora. Promessa de ano novo. Só pra fechar um recado. Por quê? Uma promessa de ano novo. Qual é a promessa de ano novo? Qualquer uma. Promessa de ano novo? É, você. Eu? É, você. Eu prometo parar de fumar. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Parar de fumar? Fuma? Não. Já é uma promessa. Já pode cumprir. Prometa parar de beber. Não, isso nunca. Não, mas esse tipo de coisa eu não prometo. Eu prometo ser mais positiva, que a minha promessa realmente desse ano é eu ser mais positiva. Eu não tô copiando alguns vloggers, eu falei primeiro. Fica aí. Nós com podcast. Então, não é podcast. Eu gosto do povo que assiste podcast, normalmente não gosto de assistir vlog, né? Só gosto de ouvir os outros falando, mas não gosto de olhar pra cara das pessoas normalmente. Só promessa de ano novo. Não são agradáveis. Prometo que você vai encher sua namorada de presente. Eu prometo que eu não vou encher minha namorada de presente. Aí, ó, isso é bem plausível. Que horror! E vou ser mais positivo também, porque daí eu vou ser mais bonito em vida. Nós somos o casal positividade. Positividade, positividade. Enquanto a gente não tá perto do. E você? Eu prometo criar a associação de heróis pra poder ser um cara legal. Nossa! O que, que você vai ganhar? E essa história eu vou contar depois que encerrar o recado, Cressa Dias. Mas não saiam do sofá, não da frente do PC, que essa história vai ser contada daqui a pouco, viu? Aguardem. Bem mesmo. Então aqui eu encerro. Prometo também que vou aprender a jogar Magic. Nossa senhora. Não, promete não. Tá gravado, então tá acabando o recado, acabou o recado. Acabou. Aoi, criançada. Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai. Qualquer vem aqui falar já vai. O debate vai ser sobre Old Gamer, cara. Old que gamer. É o Old Gamer? É muito. Tá gravando cheio? É muito simples. É alguém que, ó, alguém que é velho. Parabéns. Acabamos o podcast. Obrigado, valeu. Vamos embora, vamos tomar um café. Oh, vamos lá, tem pão doce na mesa. O que define o Old Gamer pra vocês? Nossa, o flash do bagulho bateu no meu cérebro, mano. No fundo. É estúpido isso daí. Caralho. Porque ser old gamer é estúpido. Olha, pra mim é jogador que veio lá da época do 8-bits. Quer dizer, Nintendinho pra frente. É, 8, né? Nintendinho, Atari. Amiga, esses videogames bem velhaco mesmo. Mano. Vocês acabaram... Na verdade, isso é estranho, porque a gente sempre jogou videogame e não tinha, até esse tempo atrás, esse termo. Não existia. Old gamer ou new gamer, todo mundo era gamer. Você gosta de jogar new games, né? É, new gamers. Você gosta de jogar. Ruin gamers. Acho que o old gamer é os caras que jogam na raça, né? Porque hoje em dia tem YouTube, né? Tem tudo, aí tem vidinho ensinando a fazer tudo, cara. Tem gente old gamer não, era na raça mesmo. Chamava um amigo na casa, ensina eu passar isso aí. Tem gente que conheço que falou que acabou o jogo e assistiu. Acabou no YouTube, porque assistiu. Porque assistiu o vídeo. Tudo. Os new gamers é isso. Eu achei bizarro pra caralho. Não, cara, eu vi o jogo inteiro já, não preciso jogar mais. Antigamente tinha revista, mas a revista trollava mais cedo que não sei o quê. Mas isso é, mano, é o desafio. Você fala, puta, revista vinha tudo mais. Você rasgava a revista depois. Né? Revista vinha tudo errado. Você seguia a revista, chegava no final, você vinha com menos munição, menos item que você já tava, cara. Porque você detonava que tinha 1 milhão de fotos, você via 50 repetidas. Você fala, puta. O que tem que fazer agora essa média? Era mais foto do que ensinando a fazer, né? Mas assim, era únicas dois caminhos que você tinha. Ou você conversava com um amigo, conhecido seu, que já zerou o jogo, bateu o final do jogo. Ou você tinha revista. Poderia ser o melhor? Não, mas é o que tinha disponível no momento. Ou também, tinha, mais antigamente, tinha aquele hotline, né? Você podia ligar. Nossa senhora! Isso é velho! Hotline? Qual que era mesmo, amigo? TV Som? Tinha, TV Som? Isso mesmo, você tinha hotline. Então, mas, TV Som, te ligavam lá, tem que ver que a TV Som ligava pra mim. Nossa! Pra perguntar código, essas coisas. A TV Som ligava aqui, era um rapazinho que ficava na TV Som ainda na época. É. E você era na Star que ligavam pra você, né? Era, é, Star ligava pra mim. Eu jogando lá, os caras ligavam. Eu comprei o passaporte do FF aí. Nossa. Lógico que eu falava tudo, né? TV Som daquele na, jeito. TV Som na época pagava. Na raça, cara. Não, é assim, mano. A TV Som na época pagava pra um cara só passar dica de jogo, essas coisas. Nossa, mano. Como eu falei pra vocês, eu comecei a jogar com o PlayStation 1. Peguei Super Nintendo só depois, muito tempo depois. É triste, é uma história triste, cara. Só comecei jogando o PlayStation 1. Ô, menininha, triste, tá mano. Pobre, e nem Mega Drive, o Master System, os anteriores eu não cheguei a jogar quase nada. Quase nada mesmo. É porque você vivia lá na Enage, né? A Enage tinha Super Nintendo. Então, mas você vivia na Enage. No mundo fácil você vivia na Enage. Ah, tá. Ok. Eu comecei a jogar só depois que eu comprei lá. Esse é o problema. Ah, mas o fato é que tem alguns fatos aí. Uma, você tá querendo jogar videogame como toda criança jogava, né? 7, 8 anos jogava, e tem um videogame, ou você conhecia que alguém tinha um videogame pra você jogar, ou nem. Você não jogava porque ninguém do seu círculo de amizade, vizinho, primo... O primeiro videogame que eu tive em casa foi o PlayStation. Eu joguei com o telefone pra eles, vez que eu joguei videogame foi no Super Nintendo do meu primo. Exato. Tipo, visita, churrasco de família, tá videogame, beleza. Aí jogou naquele dia e fechou. Nunca mais até conseguir o PlayStation. Foi um tempo violento, cara, depois. Nossa senhora. Eu comecei no Atari. Tem New Gamer que nem sabe nem o que é, né? O PlayStation 1, pra falar a verdade, né? Não. Já fala, pô, pai, quer Play 4, pai. Então. Quer nem saber da geração. Uma pergunta aqui básica pra você descobrir se o cara é um New Gamer. Você pergunta se Final Fantasy 3 é bom. Se o cara falar que é New Gamer. O 3 é bonito, bom, não dá pra falar. Puxa! Bonito? Bonito também, o gráfico dele é bonito, cara. Meu pé é bonito. Graficamente ela é bonita. E outra. Como jogo é outra coisa. E outra coisa também. É outro quesito. Old gamer não liga pra gráfico, liga pro jogo. Ah, tá. Lógico que o gráfico influencia é bom, alguma, né, coisa, entendeu? Mas se o jogo é bom, não precisa ter um gráfico tão fodido. É, jogo tem que ter um enredo bom, né? Tem que ter uma história boa, tem que ter uma jogabilidade boa. É. Até que não tá falando, se pegar personagens o 13. Personagens bom, né? Se pegar o 13. Personagens bom. Como ela estava, o gráfico que estava, e tivesse uma boa história, uma história melhor ainda, e fosse sistema, pegasse algum sistema antigo de Final Fantasy, eu melhoraria 100%. É que o Final Fantasy 13 ele foi criado pra pessoa que não tem preguiça de pensar. Porque é linear e não tem nada o jogo. Você só vai andar reto e bater final. O pai é de evoluir e bater final, mais nada. Isso que o jogo não deixa você também evoluir, né? Só tem duas partes que dá pra, que dá pra upar no jogo. O resto... Se ele quisesse ser diferente, ele podia ter assumido o sistema do 12. Mudar uma coisa aqui, outra ali. Também. Só que assumiu o sistema do 12. Funcionava. E os FF tá tão ruim que nem música mais de chefe tem, né? Porque antigamente você ouvia o nome do chefão nas músicas, né? De Sephiroth lá, nossa, cantando. Da. Também lá da. A ópera do Sephiroth, tinha ópera, da. Da bruxa lá do FF8 lá. É. Não, mas tem uma pergunta aí. A gente lembra com saudade do jogo antigo quando era criança, e quando a criança tudo muito gostoso. Correto. Agora, criançada que tá com 8 anos jogando Play 3 ou Play 4, vai daqui 20 anos, vai lembrar com saudades pra ela. Então pra ela vai ser era de ouro dela, de jogar videogame. Sim. E tal, que era gostoso. É, só que ela é uma... Quero dizer o seguinte... Tecnicamente vocês vão ser museu gamers. Mas é bem por aí. É bem por aí. Você é imortal, ninguém merece, não. Claro que você tá incluído. Eu não, a gente vai ser arcaico games, né? Nossa. Então, e aqui essa vai ser de ouro dela, então não vai ter jogo ruim. Porque você sempre vai lembrar com saudade daquela época que você era criança. Não, saudade tal. É, mas. Agora o que você tem é a experiência, do tipo, como a gente jogava antes, como a gente tá jogando agora. Como era o jogo antes, como ele é agora. Os desafios, né? Um New cada vez tá ficando muito fácil. Não, assim, é aquilo. A criatividade do jogo tá caindo. O que tá enriquecendo é gráfico, é beleza, é o zilhões de funções que ninguém usa nada. É uma coisa que básico. É uma coisa que eu queria levantar também, que é o que que pra vocês torna essas novas gerações tão fracas? Vamos colocar como fraca? Em relação aos. É fraco, não, mas desafio. Não, vamos pôr fraco, vamos pôr diferente. Diferente, ponto. Senão vai nem. Pra mim é fraco. Não tem, os jogos hoje em dia não precisa pensar. Os jogos hoje em dia é pra player preguiçoso, a maioria dos jogos. É. Hoje só tem jogo de FPS. Variedade falta. Só. Os caras falam, daí os caras, a única coisa que os caras põem é um level, uma. Um upgrade, alguma coisa assim no jogo. Mas mesmo assim é jogo de tiro, você não precisa pensar, só atirar. É. Jogo bom que um new gamer não consegue jogar hoje em dia, exemplo, Bloodborne. Se você der pra um new game, o cara não fecha. Nossa. Cara, depende do nego. É um jogo bem difícil. Ah, eu acho que fecha, cara. Ele é um RPG, depende, né? É um jogo que tem a sininho lá que fica indicando o caminho, né? Você aperta o botão, faz isso, faz aquilo, vai ter aquele caminho. Ele é um jogo indicado pro pessoal das antigas mesmo. É um jogo desafiador, né? É. Coisa que não tem. Eu vejo bastante em fórum, toda reclamação de player que joga, tenta jogar Bloodborne e não consegue jogar, é tudo pessoa nova em gamers ou criança, né, lógico. Pessoal criado meio com pena. Então, hoje em dia os jogos estão maltinhos. Eles estão tentando ser mais amigáveis com os jogadores, vamos falar assim. Tem muito indicador, tem, faça isso, tem muito. É mais visual e aquele visual vai ajudar você a progredir no jogo. Como você falou, você, setas, tem que mapa. Você não tem que pensar tanto no que fazer, como chegar do ponto A ao B. O jogo vai mostrar pra você o que tem que fazer. É bem isso mesmo. Entendeu? Então isso torna o desafio menor, então você fica menos capaz de resolver algum enigma, alguma outra coisa no sentido. Vai se tornar um jogador fraco. Bem isso. Então, mas se o pessoal quiser fazer uma comparação, tem que pegar o que era clássico, antigo e fazer um teste, né? Daí o pessoal vai falar, mas daí é lógico, o pessoal novo vai falar, mas era o Super Mario 3. Também, joga o Super Mario 3. É, o Super Mario Bros. 3. Pode jogar um contra pra testar se é bom mesmo. Um contra, Battle Worlds. Nossa. Aí você vê. É um jogo desafiador. É um jogo outro, aí não vai jogar em emulador, cada no F2 e salvar. É, isso é fácil, né? Jogue com 3 vida e um continue. E zero jogo assim. Aí é outros 500. Até naquela coleção Rare Replay que saiu, tem Battle Worlds e tem a função de você rebobinar a sua ação. Você morre, você perde um botão, ela rebobina a ação como fosse as areias do tempo do Prince of Persia, assim. Vem nesse naipe, você aperta o botão, rebobina a ação, você faz tudo de novo. Morri aqui. Ah não, beleza, agora eu vou pro lado, continuo. Então você vai passando. Isso é ridículo. Tipo, agora deram essa opção pra pessoa passar a parte do carro da navinha lá do Battle Pass. Da lotinha, desculpa. Ali se perder mais vida era ali. Eu era, mas tem gente que não conhece outra fase além daquela. Agora, conhece outra fase só como. Criar um jogo antigamente, não pensando no recurso onde você não pode errar. Mas sim, outro, é um desafio. Você vai errar, você vai morrer, você vai tentar. Você tem que tentativa e erro até você acertar. É. Não tinha voltar um lance ou não, ou ter a areia dos tempos ou qualquer outro recurso para que você não morra. Não, você morre, você perdeu vida, fica mais difícil ainda para você chegar na final. É, um desafio, né? O recurso de vidas em jogo sumiu, né? Eu acho que hoje em dia não tem vidas. A não ser que eu esteja enganado. Os continues também, porque antes você tinha 3 vidas, zerava, se tivesse um continue ótimo, mas zerava o seu placar e você continuava onde você morreu ali, né? Correto. É, hoje em dia o que estragou bastante os jogos hoje em dia é checkpoint. E checkpoint tirou aquele negócio de você ter medo de morrer. Entendeu? Tipo, antigamente não tinha checkpoint, você ia com cautela pra você não morrer. Aí hoje em dia não, hoje em dia você vai com a cara aberta. Você morrer, você sabe que você vai voltar pro checkpoint, né? É muito checkpoint, é muito autosaves, muito, sei lá, muita areia do tempo, muito universitário. Você não tem medo de nada mais, porque... Então, o jogo, ele dá esse auxílio pro jogador, só que parece excessivo em alguns aspectos. Fica excessivo. É. Ah, você vai fazer isso? Beleza, salvou aqui. Qualquer açãozinha já salva. É isso que diferenciou o Bloodborne, porque o Bloodborne é aquele negócio. Você tá andando, você chegou no chefe, você morreu pro chefe, você volta o jogo inteiro, você volta lá pra sua cidade. Acho até o... Todos os bichos voltam, entendeu? Então, recente você pensa... até o Dark Souls. Dark Souls também. Saca? Jogo que deixa você com medo de morrer. Então você não vai que nem louco, que nem Rambo, né? Sim. E hoje em dia, tipo, o que se vocês pudessem... Ah, aqui, povo que faz jogo. O que vocês têm que melhorar? O que vocês têm que mudar pra trazer de volta o desafio pros videogames? O que vocês falariam pra eles? Ah, o que fortalece agora a nossa tese que nós estamos falando aqui, tanto que as produtoras estão fazendo? Não estão resgatando seus antigos lá, produtor, não é? Pra refazer os novos jogos? FF, não é? Então, exemplo. Pegaram os antigos, exemplo, os criadores antigos dos FF pra fazer um novo FF, porque tava caindo muito, né? Só pra você ver, exemplo, vai ser remasterizado Resident Evil 0 e Resident Evil 2. Correto. Dois jogos antigos e bom, já tem um remasterizado. Agora vai sair o remake do 7, vamos fazer o remake do 5 e do 6. Fora o Final Fantasy XV, que provavelmente pelo menos ele vai prometer, né? Se não bordoar, mas isso aí é pra ficar bom. Então os caras aí, que nem a Sony mesmo, tinha bastante jogo antigo bom, eles não fez a retrocompatibilidade com o game por causa disso. Eles querem fazer tudo remasterizado, tudo do Play 1 e Play 2. Infelizmente o precinho que não ajuda, né? Mas... é Brasil, né? Mas no caso, tem as grandes produtoras e às vezes você encontra algo mais clássico, assim, um pouco mais desafiador, são as pequenas, né? Não tipo, as grandes produtoras, mas sim aquelas que estão iniciando, às vezes... Os games indies e tal. É, os games indies, o que você adquire no Play 4, no Play 3, Xbox, pela loja, na Steam também. Mas é esse pessoal que tá resgata um pouco mais, sabe? Um pouco mais, entende o que um gamer mais antigo gosta. Até fazer um parênteses aqui, todas as pessoas que estão aqui, tá? Eu não tenho. Só que vocês consomem essa geração nova também, Play 3, Play 4, Xbox One ou Xbox 360. Vocês consomem esse tipo de mídia. Você tem. Mas assim, essas gerações 4, mais novas ainda do game. Ainda não. Então vocês consomem isso aí. Não é porque a gente tá falando do modo antigo de jogo que vocês não consomem isso também. Não, a gente vem. Pode parecer uma coisa nossa, parece que. Não, a gente vem jogando desde o começo, até hoje. Não, e vai morrer game, jogando. É curto game, né? Não quer dizer que vão parar também nele, né? É que sempre é o conteúdo de jogo que tá caindo, né? É que sempre chega um. Ah, mas esses velhos estão jogando tudo Atari. Certeza, tá jogando tudo Atari agora. Não gosta do Play 4? Não gosta do Play 3? Não é assim, entendeu? Não, acho que não. Felizmente, jogou Atari, felizmente jogou NES, nasceu uma geração boa. É que tem gente que pensa que a pessoa fica presa naquilo, sabe? Então roda depois. Simplesmente cresceu como o game cresceu junto com eles. E a gente tem a oportunidade de ter jogado do antigo, tem a oportunidade de jogar o novo também. E é lógico que a comparação fica. Não tem como você pegar um jogo e falar, putz, mas um pouquinho mais desafio, um pouquinho mais comprido. E às vezes você tá começando o jogo e termina, tá aquecendo o jogo e acaba. E acaba. Não deu nem 30 horas de jogo, nem 40 horas de jogo. É, tem gente que fala que quando o jogo começa a ficar da hora, acaba. É, bem isso. Assim. É o que tá acontecendo agora, né? Quando o cara pega todas as habilidades do personagem, né? Acabou o jogo. Agora você poderia fazer o rebento, atravessar o mapa de fora a fora, explorar mais, não, acabou, simplesmente acabou, começa de novo. Vocês recomendariam algum jogo para os new gamers, ou para a nova geração, para pegar, joga isso aqui, para alguém chegar assim, o que é o jogo de antigamente que é legal, que é da hora, tipo, é desafiador, para entender o ponto de vocês, tem desafio, é um bom jogo, tem uma boa história, por exemplo? Clássicos, cara, Sonic que é legal. Lembrando, não vai dar F2 para salvar porque você deu um pulo errado. Não, tenta honrar as bolas que você tem. Isso foi uma menina. Tenta honrar as bolas de cima que você tem. Ah, tá. Foi rápido em qualquer jogo. Foi rápido pra caramba. Sonic, Mario, antigo. É o Sonic, tudo foi clássico. O Mario, o pessoal fala, mas Mario é jogo de criança, joga lá então, pô. É uma delícia, né? Eu adoro jogar Mario, cara. Eu jogo Mario, eu jogo hoje. Eu... Só que antigamente eu tentava bem mais o Mario. Aí pega o Mario, Mario Bros. Lá, só uma pele pra se falar. Joga o Mario Bros 3 mesmo. Fecha ele direto. O Sonic também. O Sonic, se você pegando tempo, todas as esmeraldas, né? Isso, mas mesmo pegando, você zera rapidinho. Você zera. Se for bom. O desafio é pegar as esmeraldas. Não, também. É um que é mais aí do jogo. O desafio é mais. É. O Mickey, Castelo Ilusão. Aquele ali é um desafio. Dizzy. Dizzy. Ninguém ouviu. Dizzy como ninguém... Tô cavando aqui mesmo, né? Dizzy como ninguém conhece, eu... Ó, infelizmente eu vou falar isso, até hoje eu não consegui fechar. Caramba. Eu já voltei a jogar emulador também, não consegui fechar. E eu desisti, porque eu não joguei mais. É, o jogo é um ovo. É, bem isso. Não, é criatividade. O jogo é um ovo. O jogo se controla um ovo. É um ovo. Ele tem perna e tem a família dele que é um monte de ovo. É, o jogo inteiro é de fazer um omelete, né? O jogo inteiro é de pluses. Você vê, o jogo é tão desgrenhante que uma hora você faz um negócio lá que você faz crescer um pé de feijão. Você tem que subir a parte que eu emperrei. Aí você sobe lá em cima e tem um gigante. Aí eu não consegui passar daí. Mas o jogo é bem... Eu recomendo. Só que você vai ter, infelizmente, quem jogar hoje em dia vai ter que jogar no mudo, porque a música é foda de aguentar. Antigamente não aguentava, agora... É jogar ele com a cartelinha de Dorflex do lado, né? Mas é um ótimo jogo, esse eu recomendo, pra quem quer se estressar. É bom. Ou também tem também do... Você pode tacar todos os tipos de código ali, pode tacar tudo. Mesmo assim, você não... Joga normal e taca todos os códigos, você não passa, você não fecha. Cara. Quando eu lembro do NES ou do Mega Drive que tinha o Bart versus Space Mutante. Tem tanto pro NES como pro Mega, tem pros dois consoles. É Bart versus Space Mutant. É muito legal o jogo. Não fechei também. Mas você tá podre, velho. Meu, é um jogo. Você vê, o jogo ele tem 3 vidas só, mais nada. Não tem continue e não tem mais nada. E você tem 5 fases gigantes pra você passar. E qualquer dano que você tomar, você morre na hora. Entendeu? Então eu cheguei na última fase. Mas infelizmente não terminei. Eu poderia ter acabado se eu jogasse no emulador e quisesse apelar pro F2, eu terminaria, mas eu não quero. Se você pensar, ele é curto, assim, são 5 fases. Não, ele é curto. São 5 fases. O desafio tá passando essas 5 fases, somente 5 fases, com 3 itens, você não vai nenhum dano. Pois o nosso amigo Fabrício vai deixar na descrição embaixo do vídeo o nome do jogo. Sim, se puder deixar um videozinho só pra pessoa ver o que é. Aí o site é seu. Às vezes é. Pior que eu tenho isso. Eu pensei nisso agora, puta. Pensei nisso agora, foi, mano. E vem a lapada, pau! É, máximo level. E dessa geração mais nova, jogos que vocês, pô, a gente tem que dar um crédito também pra jogos. Porque existem jogos bons nessa geração. Não, eu acho excelentes, tem, cara. Tem sim, é o desafio. É que tá e outra, vai muito do gosto. Entendeu? Que nem eu. Já falou umas partes dele, né? O Bloodburn. Né? Eu odeio Burn. Jogo de tiro. Eu jogo, mas eu não gosto, entendeu? O meu negócio é RPG e estratégia. Então vai muito do gosto, entendeu? A geração de hoje em dia gosta mais do tiro, por isso que fala bem da geração. Um jogo pra vocês, tipo, pra cada um aqui. Que? Que essa geração é legal também. Você fala nova geração? Essa nova, essa nova. Play 4 e... Play 4, Play 3. Então não é a nova geração, é a última geração e é nova. De 5 anos pra cá. É! Sou por aí, mais ou menos. Não. Eu posso falar só dos games que eu tive. Play 3 eu não tive. Do Play 4 que eu tenho agora, eu posso recomendar o Bloodborne, que eu falei, que é um jogo bem desafiador. Ah, pega o Last of Us. Ah, né? The Last of Us, pela história. No modo competitivo. É, pela história, tudo, porque a história dele é muito boa. E do 360 que eu tive, o Gears of War 3. Que eu fiquei 3 anos jogando online ele. Mas é pessoa. Entendi. Entendeu? Não gosto de jogo em primeira pessoa de tiro. Não é que eu não gosto. Sei lá. Não vai. Não deixa. Não vai. Não. Eu também não sou muito fã de FPS também. Jogo, mas não sou muito fã também. Não. Luta também. Não chega. Não é muito chegado. Também, é gostoso você jogar quando você tá reunido. Você tá fazendo um churrasco aí, vamos jogar alguma coisa, então você coloca um meio de luta. É bom porque é rápido, né? Sempre alguém perde, luta. Luta? Você perde, você sai, depois você vai, você ganha, é rapidinho. Infelizmente, de luta também. A rodada é rápida, mas é assim, diversão, né? O último de luta bom que saiu foi o Tekken 3. Pra mim. O Tekken 3 e o Marvel vs Capcom, do Play 1. Os dois do Play 1. Ah, tá. Depois desses daí, pra mim, de luta, não virou mais nada, não. É, só começou a encher de personagem, só que mesmo poder. Mesmo poder, coisas, mesma coisa. Né? Não tem o nome e o estilo dele. Visa, que é outra coisa, eu gosto muito do visual. Porque o Marvel vs Capcom 3 eu gosto dele. Não, mas é muito bom o jogo. Eu acho muito maneiro. E eu consigo jogar aqui. Consigo jogar aqui. Você não tem escolha. Não, mas faz isso daí, reúne uma camada. Aí chamar a galera. Façam isso, pessoas que estão ouvindo também. Chama a galera, pega um jogo de luta e moe a tarde inteira. A noite inteira vai indo. Não vai pegar 20 mesmo também. Isso é puta que faz essa raiva, mas. Se tu é cobrando dinheiro pra fazer isso, cinco, um assa carne, os dois jogam, vai jogando assim. Um jogo. Agora que eu lembrei, voltando uma pergunta atrás dele. Do Pinta? É. Um jogo bom pra New Gamer jogar, pra ver se é bom mesmo, é o Zelda Ocarina of Time. Ah, mas isso é clássico, pessoal, pelo amor de Deus. Não, esses tempos... Pelo amor de Deus, o pessoal no mínimo ter jogado Ocarina of Time. Eu não admito o cara falar, eu gosto de jogar e não jogou Ocarina of Time. Então, não admito. Eu fiquei uma vez revoltado que no começo... Foi no começo do ano, quando eu tava atrás dele pra comprar... A fita do 64 mesmo, pra deixar de coleção aqui. Que eu vi de nego reclamando do Ocarina of Time, falando que é uma merda de jogo, mas tudo geração nova falando, entendeu? Porque ele tentou jogar, falou que o jogo era ridículo, que o jogo era duro, que era muito travado. Oxi. Né? Tô com geração nova falando isso, entendeu? Mas é aquilo, é um jogo, aquilo ali, jogo ali é pra pensar, tem bastante coisa pra pensar no jogo. Mas a gente pode falar assim, entende-se geração nova, o molecada tem 15 anos? Ah, é que não dá, pro fórum não dá pra saber, né? Se, então, mas, entendeu? Mais ou menos isso, pra ele falar de geração nova. É, geração nova é 15, 20 anos. Não, 15 anos é uma idade, acho que 11, 15 anos é uma idade, do cara, tem habilidade pra poder jogar um RPG, jogar uma luta, jogar um FPS, o cara tem habilidade pra isso, e um raciocínio lógico pra isso. É claro que o cara vai ter 5 anos e não vai conseguir jogar um Ocarina of Time, resolver tudo. Ah, lógico. Tal. É porque... É, os enigmas. Não, uma criança de 5 anos vai conseguir jogar Ocarina of Time. Mas se conseguir, manda um vídeo pra gente. Tipo... Ah, eu pareço lá, você pegou tudo, mas... Tirando conversa que eu ouvi que gente de... Rapaz de 3 anos aí conseguiu jogar Resident Evil 1 aí com um primo. Pra mim, no mínimo, o primo tirou o controle do console e deu a mão pra ele. Pode jogar e o primo foi jogando. O nego que vai ouvir isso vai ficar bolado. Forrest Gump, é. Nossa, uma história que não é. Isso daí não existe, né? Beleza. 3 anos, o cara tá fazendo. Não, os caras que não conseguem jogar o Zelda, né? É, esses caras de 15 anos, né? Porque eles não conseguem tirar o funk na Ocarina, eu acho, né? Pô, não dá pra tirar o funk aí, mano. Vamos jogar esse jogo, né? É isso. Mas acho que não tem jogado nenhum clássico. O Ocarina of Time é um clássico, influenciou um monte de jogos depois. É, infelizmente na época dele poucas pessoas tinham, por causa que o videogame era muito caro pra época, né? Não era todo mundo que tinha. A locação era cara também, o console era caro e a fita era cara pra comprar. É, super boy! Naquela época literalmente você tinha que ter grana mesmo. Tô jogando videogame agora, tenho 15 anos, faço nada, só estudo, coço o saco aqui o dia inteiro. De ver você colar no GTA V lá, você sabe que vai ser a mesma coisa, você vai pegar a bazuca, tirar em meio mundo, não vai fazer nada em nenhuma das missões. É que o GTA tem funk. Vai, pega o Ocarina of Time, emula o Ocarina of Time, não aperta F2, só dê o save e siga o jogo. Mais uma vez, honra as bolas que você tem quando for jogar o emulador, né? Dependendo do e antigamente, na época do Ocarina. Dependendo do uniforme. Pode ser embaixo, pode ser em cima, pode ser atrás também. Não sei como é. Dependendo das pessoas. Tô tão bizarro hoje aqui, tá bom. O problema na época do 64 era se alugar fita e fita queimar. Nossa. É, isso aconteceu com a gente. Cara. É. Tipo, você tinha um prejuízo de R$180, né? Isso. Naquele tempo, né? Agora, como tá raro esse jogo, Naquele tempo também, nossa, uma fita era um salário, né? Sim. Se fosse ver bem, né? Ainda é, né? Hoje seria. É a mesma coisa, é comprar um. Não, convertendo o negócio. É, a graça, ainda bem que CD não queima, né? Senão eu tava fodido também, mano. Você tá contando essa história porque aconteceu com a gente. Tava vendo Perfect Dark, 64, lá em casa. E o jogo parou de salvar do nada. Dark, a única sorte nossa é que não queimou a fita, né? Queimou só o chip de gravação, daí a gente pagou mais barato, acho que foi uns 40, 50 conto nele. Nossa. Mas mesmo assim era muito dinheiro na época. Um jogo também que eu recomendo, a série Mega Man, cara. Pode pegar do Nintendinho lá. Pega do 1, do Nintendinho até os. Até o 5. X5. Só do PlayStation 1. Vai ter a geração do NES, Super Nintendo vai ter também lá. Não, pode pegar, ele é. Quem tem Play 4, tem Play 4 e o Xbox One tem o Collection, que é do 1 até o 6, pra comprar. Eu acho que deve ter também pro Play 3. Que já é interessante pra caramba, né? É bem interessante. Então quem não quer emular, compra lá e joga. É um joguinho bem difícil, mas é gostoso. Se você é pobre igual eu, tem um Play 4, um Xbox One, eu aceito doações também, viu? Só deixando bem claro aqui. Que desde quando parou o Power Rangers, eu fiquei desempregado. E agora, às vezes, eu luto ali no UFC, às vezes não. Ah, não, que eu não trocou. Né? Eu pensei, você não veio, você trocou a cor do nada hoje, caramba. É o Power Rangers Daltônico. É, mas viu? É o Power Rangers pros Daltônico. Ele veio várias cores. Tá vendo? Não discrimina ninguém esse Power Ranger. Eu sou Daltônico, né, cara? Às vezes eu pegava Daltônico Ranger. O Zord desse Power Ranger. Um pouco bonito, que é o de cor. Às vezes eu peguei até a roupa da Rita. Beleza. É, mas sério, meu, quem tem um Play 4 e queira doar, pode doar. É. Eu agradeço pessoalmente. Nossa, nossa, delícia. Não vem que posso doar também, que eu não quero. Ô, louco. Gente, eu não quero, ué. Tá bom, tudo bem, quem sou eu? Eu também não tenho. Eu também não tenho. Também você aceita o nosso. Eu aceito o nosso, tranquilo. Passa pra mim. Do nosso. Ah, cuida bem. Não, eu tô brincando, pode dar qualquer um. Não, aí não vem o Pinto, eu aceito o nosso também, um PS Vita. Seu pinto só vale portado, né? Puta, PS Vita rola, hoje em dia rola. Mais fácil, né? É fácil. Pessoas, vou acabando aqui com uma mensagem para esses new gamers, para essa nova geração de vocês, velhacos, ou pessoas, old gamers, para ficar bonito. Honre as bolas. Aí, bonito. Cara. Profundo. Dependendo do lugar, profundo pra caramba, cara. Dependendo do lugar, profundo pra caramba, malandro. Tá entendendo tanto. Essa mensagem aí tá meio pra... Não tenha preguiça de pensar. É, volte pro tempo, porque o desafio acabou essa geração nova. Compre o DeLorean, volta no tempo, é isso? É. Hã? Compre o DeLorean, volta no tempo. É também, aqueles filmes que volta pro filme. Projeto Almanac, essas coisas. Mas... Nossa! É, antes de encerrar. Tem uma maquininha dessas aí, ó. Nossa! Volta aquela geração. Antes porque de encerrar, estão muito fracos. É, o pessoal hoje em dia também reclama muito de jogo em inglês. Só por causa que o jogo também em português, agora ninguém quer jogar mais jogo em inglês. É mesmo, as escolas estão falindo aí. Pera aqui, só pra falar um pouquinho mais. Mas não é bom hoje em dia ter alguma coisa não, em inglês? Não, sim, mas por isso que eu tô falando, não tem preguiça, entendeu? Tem um personagem em inglês, fala inglês, já a gente, nacionalidade, principalmente assim. Eu aprendi um pouco do inglês que eu tenho por causa do videogame. Eu vou por causa de escola, nada, por causa de videogame, entendeu? A escola só fala verbo to be. Pronto. Mas é o básico, pô. Então, mas só fala isso, não passa disso. Não, mas sério, na verdade... Não, é só isso. Quando a gente jogava... Não defendo o professor que ele tirasse da sala. Quando a gente jogava o Super Nintendo, Mega Drive, a gente queria o jogo em português. Nossa, porque era de criança, pô, como eu queria. Agora tem, às vezes, só que se tivesse... Não tivesse jogo, se só tivesse inglês, ele ia jogar. Tanto é que o Biohazard era em japonolo, ele jogou em japonolo. Japonolo? Ou jogar em japonolo, então. A gente mesmo. Joga em japonês lá, né? Use erva, errada. Final Fantasy japonês é um grão já, cara. É um grão. Putz. Ó, a gente jogou Final Fantasy 9 japonês, Resident Evil 1, Resident Evil 2. Parasite Evil. A gente só jogou. Só tem em menu japonês, no bagulho. É. E que tem, o tanto que tem de item naquela porra, aquele jogo lá, tudo em japonês. Os Mega Man, eu pelo menos gostava de jogar todos os Mega Man em japonês, que não era Mega Man, era Rockman. Eu acho que só. Às vezes, por ser na língua original, ou tipo, no japonês, tinha alguma coisa a mais que a versão em inglês não tinha. Às vezes acontecia disso. Não, nós jogava por causa disso. Resident Evil mesmo. Tinha cenas a mais que não tinha no americano. Final Fantasy X também. Eu joguei o internacional, que é o japonês. Por causa que ele tem os Dark Aeon, que é do Play 2. Só que você fazia um bagulho lá no começo, lá, umas opções lá, que você conseguia deixar o jogo em inglês. E o Rockman também. O Rockman tinha os CGs, né? CGs e a fala era muito melhor em japonês do que em inglês. Tipo assim, nesse caso de linguagem, eu penso muito que é uma opção. Você pode deixar em inglês, você pode pegar, não. É, mas antigamente só do jogo ser japonês ou inglês já mudava o jogo. Então. Mudava o jogo em si, entendeu? Final Fantasy VII, japonês, tem dois Weipo que no americano não tem. Agora fiquei besta, quase. É o... Você não consegue matar nem os originais. O Ametista? É o Ametista e o... Qual que é o outro? Ametista... Eu não lembro o outro. Alguém fala o nome de pedra. Safira. Não, é pior que o nome de pedra. É, Safira mesmo. Safira. Safira é de pedra, já surgiu um sanqueiro de novo, velho. Safira é foda, né? Safira não é lá o viadão lá do Marginal. Nossa! É, só vocês sabem. Curto, curto. Então não tinha esse 1-2. Cortado. E no final do japonês, quando você podia enfrentar o diamante também. Na verdade, o diamante ele morre, no americano ele morre. Ele morre por um tiro do canhão, do reator. No japonês você consegue matar eles. Então não acontece o esquema do Sister Ray. Então daí eu já não sei se volta porque eu não cheguei a jogar, entendeu? Pra ver. Esse diamante aí não foi aquele que pediu pra entrar lá na casa de yoga, não, né? Nossa, que adorível. É, o diamante, ele chegou lá, né, na casa lá do yoga e falou, posso entrar? Ah, daí o yoga falou, pode, diamante. É, pior é o Bruno que perguntou. Eu sabia que ele era, né? Lindo, cara. Pelo menos pra fechar, ó, já fiz uma piadinha boa. É sério. Não, só uma outra dica. Eu sei que o pessoal joga bastante online. Sim. Reserva um tempo, convida seus amigos localmente, joga localmente. Você vê que é diferente. E joga em clássico. É bem diferente, cara. Joga um clássico local entre seus amigos. Vai ver que é diferente. Jogar online é interessante pela comunidade, que sempre briga. Não dá certo. Não dá. É só tiro pra tudo, a comunidade. Não dá certo. Porque às vezes é o que é pra unir o pessoal que gosta do mesmo jogo e tal. Acaba tendo desavença, acaba sendo... E na internet todo mundo é macho, todo mundo... É incrível, né? Todo mundo tem opinião e não então não sei o que, e gosta de zoar ao extremo, mas pessoalmente, faz nada. Não faz nada. Sabe que a internet, assim, você ganha um... Mais 15 em macheza, né? É, o cachorro na coleira. Soltou ele, não tá nada. Ninguém brinca. É o machômetro do cara lá no alto, na online, né? Mas não, convida seu. Isso é ser conhecido. É mais divertido. No local, bem melhor. Marco pode jogar um 007 com... Nossa! Você pode atrapalhar o cara do lado, tapar a visão dele. Tem várias estratégias pra fazer quando tá localmente. Só posar com o amiguinho. Isso é maneiro. Pode chupar. Pisa no pé. Controlar, né? Fica batendo no controle dele. Tá controlado no joelho. Dá a cabeçada na fita. Né, filho? Dá a cabeçada na fita no final do jogo? Antigamente os controles travavam. O joguinho travava. No final do jogo, o cara vai dar risada, bate a cabeça. Então, como fazer isso? Já deixaram o joguinho na minha frente, mano. Eu fui baixar, eu batia. Tá dando risada, fica assim. Tô de pista pra baixar e bater, né? E uma vez eu balancei o tapete. Nossa! Lembra? Tava jogando aí. Fiz assim, eu fiquei mexendo. Ele foi mostrar o passinho novo dele do balé lá e acabou acabando com o jogo. É, eu vou mostrar o balé. As pessoas, mais alguma coisa? Pode, você não. Não. Achou? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia embora mesmo. Já vou embora. Tchau. É isso. É nóis. Pessoas, eu agradeço muito a vocês por ter... Você agradeça também? Não, sou o cara que apresenta, ninguém. Então você não é uma pessoa, então. Eu sou o apresentador. Os apresentadores não são pessoas, cara. É triste isso. A gente não tem nem sindicato, sabe? É uma bosta. Ó, você quer falar alguma coisa? Alguma coisa. Aê! Aê! Tá vendo? Os caras falaram que não tinha participação feminina. Aí, ó. Como tem até na geração Tia Terra, rapaz. Quem disse que a gente não depende as mulheres nesse podcast? Porra! Nesse podcast aqui que é nosso. O Peita fez gestos obscenos, cara. Ainda bem que é gravação de áudio, não de vídeo. Ainda bem. Se fosse de vídeo, é... Esse podcast, esse caçador dos horrores aqui. Ainda mais no caçador de relíquias. Nossa, catador, mano. O Google que zoou o bagulho. O Google que zoou o bagulho. Por favor, pessoas, o Google vai no ar. Ele vai falar, você quer dizer caçadores e ricas? Não, é catadores. É, pelo amor de Deus. Um monte de gari. Oxi. Nada contra os garis, tá? Por favor, muito obrigado. Quer deixar algum recado? De novo? É pra reforçar o balotinho. Não, na verdade eu que agradeço pela oportunidade e ouvir as bolas. Adriano, você quer deixar algum recado pra alguém? Um abraço mesmo? Não, não quero. Pra mamãe, papai, a Xuxa? Assim? Não. Não? Você não assistia a Xuxa? Eu odeio a Xuxa. Porra! Com essa declaração de ódio, Williams. Sim! contar pra vocês a piada do Relan. Nossa! Vai, então conta essa bagaça, pelo amor de Deus. Não, não, vai ficar 15 minutos aqui, vai ser mais um podcast. No próximo podcast ele conta pra vocês. Depois tá no próximo podcast eu conto. São duas, a do Relan e da linguiça. Esse é o mistério do Relan. Você prometeu, né? A linguiça é minha conta. Tá gravado aqui, muito piada pra ser contado, beleza? Então, muito obrigado a quem baixou o podcast, pra quem está ouvindo, pra quem pediu o áudio pro amiguinho, pra quem compartilhou no WhatsApp. Putz, cara, isso é excelente. Quem conseguiu fazer isso, parabéns. Que porra é essa? A música do trauma do tipo. Com essa música emocionante, nós vamos embora. É exatamente. E tchau. Falou. Falou. Isso aí. Tchau, adeus. Falou. Isso aí. Não, Sai fora. Fabrício Barros, estou aqui com... Puta, que bosta! Fabrício Barros! Não é? Qual que é o meu nome? É que não é, é que espera, tipo, pinta. Que eu pinta, mano. Não, tipo... Exatamente. Não, pode querer ser Fabrício. Vai, então, vai. Fabrício Rangel! Por que não? Vocês estão acabando com o trabalho. Venceu toda a sua descendência. Não, eu sempre sinto com o Fabrício Barros. Vai. Não vou acreditar. Vai, vai. Vou tentar mais uma vez. Antes que alguém me risasse de novo. Não, antes eu começava a falar. Que coisa. A outra vez foi assim. Lembra? A outra vez aqui. Foi uma bosta. Foi uma bosta, cara. Os caras estão mais certos. Eu tô me distraindo com isso pra não. Filmado seria pior. Filmado, nossa, seria uma. Tá bom, vai lá. Respira. Vou tentar pela terceira vez, vambora. Um cara feliz, vai. Percebi. Happy boy, ela falou, happy boy. Happy boy. Falando daquele jeito, hein, Pito? E eu sou o Fabrício Barros, estou aqui. Você veio da risada, cara. Alguém se come no momento que ele vai dar risada? Esse mesmo. Ele mesmo não consegue. O programa vai ser só isso, saca? Já era. Então, pode querer ser risada. Ai, cara. É pior. Eu tô todo lado da risada. Nossa. Pera. Abertura, cena. Dos bagos? É dos bagos, mas não é barros mais, mas. Barros? Nossa, parte dos barros? Barros. Ela? Como é que é a casa de namorado, assim? É bem estranho. Aí o Pita fala assim: querida, tinha safada, arroba, hotmail. Nossa! É uma e-mail da menina. Essa é uma mensagem. Aí são intervalos aí, são mensagens que a pessoa dá pra. Sabe, porque não, sabe, na verdade, o intervalo? Já o cérebro fora de funcionar. Né? Já parou, você falou. É que dá tempo de colocar o negócio na base e falar agora. Então, agora take 2, né? A entrada já fechou, né? Pelo amor de Deus. Tentativas. Tentativa não, isso vai ser aventadas. Truva, não vou cortar nada agora. Não, pô, você vai cortar nem o Ranger Vermelho? Não. Bom pra caralho. Bom pra caralho, né? Ô, louco. Isso quer gravar? Já falei que não é filmagem, é lanterna. Tu tem uma foto pelo menos.